Começa agora Gira Brasil, 90 minutos na companhia da melhor música brasileira. Te oferecer a mão, acompanhar ao violão. Quero te ver de perto, quero dizer que o nosso amor deu certo. Quero te ver de perto, quero dizer que o nosso amor deu certo. Não sei viver só e sem sonhar, sem fé, sem ter alguém. Faz tempo que eu te espero e te quero bem. Sonho em fazer pro nosso amor uma bela canção que me traga paz sem culpa ao coração. Quero te ver de perto, quero dizer que o nosso amor deu certo. Quero te ver de perto, quero dizer que o nosso amor deu certo. Quero te ver de perto, quero dizer que o nosso amor deu certo. Eu quero te ver de perto, quero dizer que o nosso amor deu certo. Antena Web, sintoniza-te.

pois teu amor comicha mais do que a arueira. Vou fazer uma benzedeira pra ele não me comichar. Faz uma cruz com três raminhos de alecrim, antes que chegue no tempo teu amor não coça em mim. Coça que coça, coça, coça comichão, vai coçar pra outras bandas, deixa em paz meu coração. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Nós temos um moço, tem uma vida pela frente, não faz mal se a gente perde um pouquinho a esperar. Quando der jeito a gente ajeita um ranchinho, junto o padre com os padrinhos, sai da igreja e vai pra lá. E eu te coço, e eu te coço e se coceiro. E eu grito, não se assustemos, general Honório Lemos. Pra essa mulher eu tiro meu chapéu, eu tiro meu chapéu, eu tiro meu chapéu. Pra essa mulher eu dou meu coração, eu dou meu coração, eu dou meu coração. 1,60 é a sua altura, 97 é o seu quadril, 64 é sua cintura, já foi eleita a mais linda do Brasil. Gosta de samba, forró e viola, e o rodeio é sua paixão. Começa mole, como ela não cola, eu quero ser o dono do seu coração. Pra essa mulher eu tiro meu chapéu, eu tiro meu chapéu, eu tiro meu chapéu. Pra essa mulher eu dou meu coração, eu dou meu coração, eu dou meu coração. Pra essa mulher eu tiro meu chapéu, eu tiro meu chapéu, eu tiro meu chapéu. Pra essa mulher eu dou meu coração, eu dou meu coração, eu dou meu coração. Amigos já me avisaram, é muita areia pro meu caminhão. Mas com certeza todos que falaram dariam tudo pra voar neste avião. Só mais metido que tatu na toca, diz o ditado, ganha quem arrisca. Um dia sorte bate em minha porta, e essa mulher ainda morde a minha isca. Pra essa mulher eu tiro meu chapéu, eu tiro meu chapéu, eu tiro meu chapéu. Pra essa mulher eu dou meu coração, eu dou meu coração, eu dou meu coração. Pra essa mulher eu tiro meu chapéu, eu tiro meu chapéu, eu tiro meu chapéu. Pra essa mulher eu dou meu coração, eu dou meu coração, eu dou meu coração. Eu tiro meu chapéu, eu tiro meu chapéu. Pra essa mulher eu dou meu coração, eu dou meu coração, eu dou meu coração. Pra essa mulher eu tiro meu chapéu, eu tiro meu chapéu, eu tiro meu chapéu. Pra essa mulher eu dou meu coração, eu dou meu coração, eu dou meu coração. Antena Web. Você disse que era o fim, que não me queria nunca mais. Eu nem liguei, tentei sorrir. Você disse outra vez, nunca mais. Ainda posso te ouvir dizendo que nem quero repetir. Será que nunca mais? ser feliz. Esse amor me segue onde eu vou, assim como uma sombra faz. Na vida, no sonho, onde for, pra sempre e pra nunca mais. Coisa mais, mas deixe estar. Ainda posso te ouvir dizendo que na hora eu nem senti. Será que nunca mais vou ser feliz? Esse amor me segue onde eu vou. Sombra faz da vida no sonho onde eu vou, pra sempre e pra nunca mais. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu tinha tudo, tudo, tudo e um pouco mais. Será que nunca mais esse amor me segue onde eu vou? Assim como uma sombra faz na vida, no sonho onde for, pra sempre e pra nunca mais. Apartamento está bagunçado, tá tudo jogado como a gente deixou. A nossa cama está nos esperando pra deitar, enrolar e fazer amor. O nosso apartamento está bagunçado, caímos atrasados, não deu pra arrumar. Quando estamos juntos tudo a gente esquece, que a gente nem vê o tempo passar. Cheiro em hora de expediente, não posso te ligar. E as mais lindas mensagens mando pro teu celular. O nosso apartamento está bagunçado, tá tudo jogado. deixou. A nossa cama está nos esperando pra deitar e rolar e fazer amor. O nosso apartamento está bagunçado, saímos atrasados, não deu pra arrumar. Quando estamos juntos, tudo a gente esquece e a gente nem vê o tempo passar. Thank you. Acabou de assistir a Gira Brasil. Voltamos na próxima semana.